Ajuda-me a seguir em frente. Ajuda-me a seguir sorrindo. Seja a tua bênção aqui, pois em Jesus aviva a minha fé. Retenho esperança firme em oração, pois onde houver dois ou três, ali Deus está. Ajuda-me a seguir em frente. Ajuda-me a seguir sorrindo. Jesus.